Hoje, terça-feira, à tarde, está sendo realizado aqui na Câmara dos Vereadores o sorteio das casas do Conjunto Habitacional Andradina, que fica lá perto do Cidade Nova. Eu estou aqui, ao meu lado está o diretor e superintendente do Foz Habita, Valmir Leal Grito, que vai começar falando para a gente. Muitas expectativas aqui, 80 famílias que serão beneficiadas, correto? Correto. Uma tarde de alegria, onde essas famílias estão aí sendo contemplados com 80 casas novas, conforme você falou, é o conjunto residencial Andradina, que nós estamos hoje fazendo parceria com a Caixa Econômica e que vem trazer dignidade a todas as famílias. Ou seja, as 80 famílias que estão aqui serão beneficiadas. O sorteio está acontecendo apenas para definir qual família fica com qual casa, correto? Exatamente. Hoje o sorteio é exatamente para isso, para definir exatamente aonde que essa família vai morar, se vai ser na primeira casa, na segunda, na qual que vai ser. E a gente percebe aqui o sorriso no rosto dessas famílias, né? Casa nova, vida nova, dignidade resgatada. Diz uma coisa, diretor, as famílias que estão sendo beneficiadas, antes elas estavam morando onde? A maioria dessas famílias estavam em casas cedidas, casas de fundo de quintal, casas à margem de rios, né? Geralmente essas famílias têm a chefe de família, que é a mulher, com 4, 5, 6 filhos. Também tem aqui portadores de necessidades especiais, que foram contemplados também, e também pessoas com idade avançada, acima de 70 anos. Esse é o público-alvo que hoje foi selecionado pela Caixa Econômica. Vamos falar um pouco da casa. Como é que está aí o tamanho dessas residências, as metragens? São casas diferenciadas, com uma qualidade excepcional, né? Até a pedido do prefeito, que determinou isso, e tem uma metragem aproximadamente de 44 metros quadrados. A prestação dessas casas vão girar em torno de R$25 a R$70 no máximo, né? Isso é um diferencial. Nós estamos, desde o começo do ano, primando pela qualidade dessas habitações. Para finalizar, você podia falar para a gente quais seriam, assim, daqui para frente, quais seriam as próximas casas, os próximos bairros que poderão ser beneficiados? Tem esse projeto já em vista? Sim, temos. Na região do Três Lagoas, nós já temos várias casas sendo projetadas, né? Como o prefeito já até falou hoje aqui, em torno de umas 1.500, 2.000 unidades que vão começar esse ano ainda. Né? Então, pretendemos aí resgatar aos poucos a dignidade desse povo aí. Muito obrigada pela entrevista. Cris, eu vou continuar aqui na Câmara de Vereadores para estar acompanhando como vai ser cada pessoa que vai estar recebendo aí aonde vai ser a sua casa no conjunto habitacional Andradina. Voltamos aos estúdios.